Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, sexta-feira, 21 de dezembro de 2007. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso Café Brasil natalino. E mais uma vez, ao vivo aqui da Rádio Mundial. Mais um Natal no ano daqueles. Você já olhou para trás para ver o que rolou em 2007, hein? Que punk, né? Hoje eu quero olhar para o ano que vem, para o futuro, com esperança e otimismo. E vou começar com uma frase natalina da escritora e humorista estadunidense Emma Bombeck. Nada é mais triste neste mundo do que acordar numa manhã de Natal e não ser criança. Ó, já vai começar o programa. Eu não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. O Natal é um período especial do ano, uma convenção. Quando ele chega, o tempo muda, um clima diferente toma conta da gente. Conheço muita gente que odeia o período de Natal. Acha triste, provavelmente por trazer lembranças de tempos felizes que não vão mais voltar. Lembranças de entes amados que já se foram. O Natal traz saudades. Ele acorda a criança que dorme dentro de nós, reaviva sentimentos que nos dominavam quando tínhamos 6, 7, 8 anos de idade. Um período em que o Natal, seja rico ou seja pobre, é sempre fascinante. No programa de hoje, eu quero celebrar essas lembranças, mas não com tristeza. Quero celebrar a alegria, os momentos especiais que todos tivemos em nossos natais. Quero que você se lembre do seu Natal inesquecível e quero que ligue para mim e conte como foi. Use os telefones do ouvinte. 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. E como é Natal, hoje tem presente. Quem entrar no ar vai ganhar um exemplar do meu livro Brasileiros Pocotó autografado. E para começar com o pé direito, vamos de Agostinho dos Santos e o clássico Noite Feliz, mas com uma letra diferente. 1963, Luiz Fernando Freire e Roberto Menescal escreveram uma outra letra para um clássico. Jesus, oh dormir, oh sagrado casal, é quem vela o menino Jesus a sorrir. Dorme a noite, é tão bela, feita de paz e de luz. Ah, Agostinho dos Santos, um dos grandes compositores e cantores românticos brasileiros que perdemos num acidente aéreo em Paris em 1973. Aqui ele canta o Natal de nossas infâncias. Noite de paz, noite de luz, em anunciar que nasceu o bom Deus Salvador. Sinos vibram no ar em saudações a Jesus. Hoje o programa será leve. Eu vou intercalar umas curiosidades sobre o Natal com os ouvintes que ligarem para contar sobre o seu Natal inesquecível. E a surpresa, hein? Quem ligar e entrar no ar vai ganhar um exemplar do meu livro Brasileiros Pocotó autografado. Ligue! Os telefones do ouvinte são 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Ei, que tal um presentinho, hein? O soneto de Natal de Machado de Assis. Ao fundo, você vai ouvir os titulares do ritmo com o Tannenbaum, um clássico de Natal alemão que virou mundial. Tannenbaum é uma árvore de Natal e essa música é um grande sucesso nos Estados Unidos, onde chama-se O Christmas Tree. Essa música tem mais de 150 anos, mas é baseada em cânticos folclóricos com mais de 500 anos. Os titulares do ritmo eram um sexteto vocal e instrumental, cujos componentes eram todos cegos. O conjunto foi organizado em 1941, quando seus futuros componentes se conheceram no Instituto São Rafael, em Belo Horizonte, Minas Gerais, para cegos, onde cursavam o ginásio. Ficaram famosos pelas harmonizações e vocalizações requintadas que elaboravam. O Tannenbaum, com os titulares do ritmo no Café Brasil. O Tannenbaum, Tannenbaum, Tannenbaum. O Tannenbaum, Tannenbaum, o Tannenbaum, Tannenbaum, die bringt deine Blätter. Du kriegst nicht nur zur Sommerzeit. E Machado de Assis nos traz o soneto de Natal, que diz assim: um homem era aquela noite amiga, noite cristã, berço do Nazareno. Ao relembrar os dias de pequeno e a viva dança e a lépida cantiga, quis transportar ao verso doce e ameno as sensações de sua idade antiga. Naquela mesma velha noite amiga, noite cristã, berço do Nazareno, escolheu o soneto, a folha branca, pede-lhe a inspiração, mas frouxa e manca, a pena não acorde ao gesto seu. E em vão, lutando contra um metro adverso, só lhe saiu este pequeno verso: mudaria o Natal ou mudei eu? Papai Noel me deu um bom presente de Natal. Você embrulhadinha num papel monumental. Papai Noel me deu um bom presente de Natal. Você embrulhadinha num papel monumental. Ah, esse é um presente de Natal de Nelcy Noronha com João Gilberto. Um presentinho do Café Brasil pra você. Hoje estamos ao vivo falando de Natal e eu quero saber como foi o seu Natal inesquecível. Participe pelos telefones do ouvinte 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Quem entrar no ar vai ganhar um exemplar autografado do meu livro Brasileiros Pocotó. E olha só, tem alguém na linha. Alô? Alô? Quem fala? Ô, Luciano, é o Rinaldo. Rinaldo, taxista. Esse tem que ganhar o livro, já virou. Com certeza, né? Casa, pedi, né, pro Papai Noel. Me conta aí, qual foi o seu Natal inesquecível? A minha infância toda foi linda, viu, Luciano? Que legal, né? E não tem nada que você lembra, não? Um momento assim que foi aquele tem especial? Sim, o meu pai, ele trabalhava aqui na aviação, na VASP. É. E na época eles faziam uma festa muito linda pros filhos, né? É. E foi, assim, uma época, vários anos, né? Que a gente aguardava ansioso para ganhar os presentes. Da VASP. E entrar nos aviões, aquela história toda, né? Que legal. Então ficou, assim, inesquecível. Se tivesse uma festa hoje, você ia ganhar uma barrinha de cereais, sabia? Legal, Rinaldo. Vamos Fala, lá, eu vou querido, te mandar. Um abraço, você... e continue, hein? Muito obrigado. Você vai receber capaz pelo correio. A todos. Um abraço. E que a gente não perca a magia de Natal. Vamos nessa. Um abraço, Rinaldo. Outro, fique em Deus. Tem mais alguém na linha. Alô? Alô? Alô, era o Papai Noel e caiu, coitadinho. Não tem mais ninguém? Vamos continuar o programa, então. Eu quero que você solte aqui uma vinheta. Aprendi que o homem tem quatro idades. Quando acredita em Papai Noel, quando não acredita em Papai Noel, quando é o Papai Noel e quando se parece com o Papai Noel. Então, hein? Hoje estamos ao vivo. Participe e ganhe um livro meu autografado. Ligue para o telefone do ouvinte, 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Será que tem mais alguém na linha? Ninguém quer ganhar. Quer? Alô? Quem fala? Alô? Alô? Quem fala? É Lourdes. Lourdes, e onde, Lourdes? É do Ipiranga, saúde, Vila Gomercindo. Tudo bom, Lourdes? Tudo bom, gosto muito do seu programa. Que bom, muito obrigado. Conta pra gente rapidinho aí, qual foi o seu Natal inesquecível, hein? Ah, um Natal que minha filha descobriu que não tinha Papai Noel. Vixe, mano. Pegou no pulo? Eu chorei, né? Eu chorei e ela me consolou. Ela pegou você no pulo? Como é que foi? Isso, eu tinha... nós éramos pobres, né? Uhum. Dificuldades de presente. A firma do meu marido tinha dado presentes para os meus filhos. Uhum. E eu escondi no guarda-roupa, eles descobriram. Ixi... E aí teve que contar, né? É, isso aí. Tá bom, Lourdes. Eu vou mandar para você de presente, então, um exemplar do livro Brasileiros Pocotó. Feliz Natal. Obrigado por ligar, viu? Tá, muito obrigada. Tem mais alguém na linha. Alô? Alô, Luciano. Quem tá falando? Aqui é o Alex de Indaiatuba, rapaz. Tudo bom, Alex? Tudo bem. Diminui um pouco o volume do teu rádio aí pra gente não ter uma realimentação aqui. Tudo bom, Alex? Tudo bem, meu querido. Qual é o teu Natal inesquecível? Conta pra gente. Rapaz, a gente morava em Belém do Pará. É. E morávamos em uma condição muito pobre. Meu pai uma vez me levou para ver um coral de crianças. E foi muito bonito aquilo lá. É. Aquilo me serviu de inspiração para anos mais tarde eu entrar numa banda. Entrar no coral? Não, banda de música. Numa mesmo. Banda de música. Que idade você tinha? Eu tinha em torno de 7 anos. Ei, é o momento em que a gente fica marcado pro resto da vida. Legal, Alex, eu vou te mandar de presente um exemplar do Brasileiros Pocotó. Obrigadão. Um grande abraço, Feliz Natal, obrigado por ligar. Pra você também. Mais alguém na linha? Alô? Oi? Quem fala? É Olga. Olga! Olga, por favor, reduz um pouquinho o volume do teu rádio pra gente poder conversar na boa aqui. Okay. Alô, pronto. Tudo bom, Olga? Tudo. Conta pra gente aí, qual foi o seu Natal inesquecível? Olha, foi em 69, né, e me falaram, né, eu era assim, tinha 9 anos na época, né, aí me falaram que tinha um Papai Noel no local que tava dando bicicleta, aquelas coisas que existia, né, e eu acreditava ainda com 9 anos, né, aí fiz meu pai, minha mãe me levar lá no local, nós chegamos lá, não tinha ninguém. Era assim, véspera de Natal, né? Aí eu cheguei lá, eu chorei muito, porque aí todo mundo falou, não, isso não, tinham falado, mas era uma promoção da farmácia, e aí eu fiquei assim, muito triste, aí eu só lembro que meu pai me levou numa loja, e ele pegou, comprou uma máquina fotográfica, naquela época assim, antiguinha, né? Que eu guardei ela bastante tempo, meus filhos que depois mexeram, né? Mas aquilo assim, foi, marcou pra mim assim, que não existia mesmo, sabe? Que pena. Eu fiquei triste. Ficou triste, mas depois você recuperou e deu troco com seus filhos, não foi não? Eu criei eles assim, não Legal. Falando muito de Papai Noel, tá, né? Certo. Assim, eu dava presente, mas nunca fiquei falando assim, ó, vamos pedir pro Papai Noel, escrever pro Papai Noel. Legal. Eu fiz isso e não gostei do que eu passei, né? Eu vou ser o seu Papai Noel, então. Vou mandar pra você de presente um exemplar do Brasileiros Pocotó, tá bom? Obrigada. Feliz Natal, obrigado por ter ligado. Obrigado, vocês. Acho que tem mais uma pessoa na linha. Alô? Oi. Quem fala? É Mercedes. Tudo bom, Mercedes? Tudo em ordem, você tá falando de onde? Da saúde. Saúde. Conta pra nós, Mercedes, qual foi o seu Natal inesquecível, hein? Olha, o Natal inesquecível foi quando eu descobri também que não existia o Papai Noel. Pegou alguém no pulo? Como é que foi? Não, me camuflaram direitinho. Aí eu falei assim, cadê meu Papai Noel? Ah, mas o Papai Noel não vem, não sei o quê, sabe? Ficaram me inventando minha história. Eu falei, descobri. Então já foi. Então vamos ver. Eu vou te mandar agora, eu vou provar que ele existe. Vou te mandar um presente pelo correio, tá bom? Tá bom. Muito obrigado por ter ligado, Mercedes. Obrigada, e olha você. Aqui. Feliz Natal pra você, tá? Muito obrigado. E já que a gente tá falando de Natal, ouça essa do Adoniran Barbosa, chamada Véspera de Natal. Eu me lembro muito bem, era véspera de Natal. Cheguei em casa e encontrei minha nega zangada. a criançada chorando, mesa vazia, não tinha nada. Saí, fui comprar bala mistura, comprei também um pãozinho de mel. E cumprindo a minha jura, me fantasiei de Papai Noel. Chamei minha nega de lado, eu vou subir no telhado, descer pela chaminé. Enquanto isso você apanha a criançada, ensaia o jingle bell. Ai meu Deus, que sacrifício, o orifício da chaminé era pequeno. Pra me tirar de lá, foi preciso chamar os bombeiros. Que ótimo, Dona Irã Barbosa. E hoje a gente está ao vivo. E quem ligar para entrar no ar vai ganhar um livro autografado, hein? 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Eu quero saber qual foi o seu Natal inesquecível. Tem gente na linha. Alô? Alô? Quem fala? É Celi Moreira. Celi, dá para você baixar o seu rádio um pouquinho só, o volume já dele? Já baixei, meu querido. Muito obrigado. De onde é que você está falando, Celi? Eu estou falando aqui de Moema. Moema. Exato. Conta para nós, qual foi o seu Natal inesquecível? O Natal inesquecível foi muito pitoresco. É. É, minha filha tinha 2 anos de idade, isso foi em 1978. Uhum. Aí eu tomei umas cervejinhas a mais... E depois, né, depois da meia-noite, lá por volta de uma hora e meia, é. E eu tava com ela no colo, né? E um determinado momento, eu dei uma vacilada e ela caiu no meu braço e caiu dentro do prato de maionese. Meu Deus do céu! Imagine como que ela ficou e como que foi a gozação, né? É, ainda bem que você não tava vestido de Papai Noel, senão a menina ficava traumatizada, né? E valeu, até hoje a gente lembra dessa passagem. Que legal. E virou uma comédia, né? Que legal. É, muito legal. Você lembra disso. Celi, obrigado por ter ligado, viu? Nada, eu vou te mandar o livro pelo correio. Saúde e paz a todos. Obrigado, hein? Feliz Natal. Um abraço. Tem mais alguém na linha. Alô? Alô, Luciano? Quem fala? É o Rubens. Rubens de onde, Rubens? É o Rubens aqui de Guarulhos, aqui do Pimentas. Ô, tudo bem, cara? Tudo bem, graças a Deus. Conta pra nós aí, o seu Natal inesquecível, como é que foi? Olha, rapaz, primeiro é uma honra estar falando com você, estou muito feliz. Que é isso. E há 3 anos atrás eu me casei, aliás, eu fiquei noivo. Sim. E 4 anos atrás, e foi exatamente no Natal que eu fiquei noivo. Sim. E foi inesquecível, porque ali eu tive uma certeza que da pessoa que eu estava... noivando, e qual eu tô casado hoje. Que legal. Eu tô muito feliz. Você é um dos raros adultos que se lembra do Natal adulto, né? É, Natal adulto. Legal, Rubens. Um pouco diferente. Muito obrigado por você ter ligado aí, viu? Feliz Natal, vou te mandar o livro pelo correio. Eu acho que tem mais alguém na linha. Alô, quem fala? Alô, é o Luciano. Eu? Quem fala? Alô. Alô? É o Luciano. Sou eu? Viu, Luciano, sobre os natais, né, que você tá falando. É, quem tá falando? É Maria Conceição. Da onde, Maria Conceição? Itu. Oba, Itu. Então, eu tô ligando pelo seguinte, porque eu acho que todos os natais são muito importantes na nossa vida. São, sem dúvida. E todos os meus foram bons porque eu estava viva. Ah, claro. Pra mim sempre foi muito bom, apesar da gente perder os entes queridos, uhum. Mas um dia a gente vai também. Ora. Então, os que ficaram têm que estar super alegres, né? Legal. Pra mim foram todos ótimos. Grande mensagem a sua, viu, Maria Conceição? Nós vamos mandar pra você de presente um livro, tá bom? Tá bom. Como presente de Natal. Obrigado. Obrigado. Um abraço, Feliz Natal. Pra você também. Nessa hora tão feliz, a família em reunião cordial, Coca-Cola presente me diz: feliz ano novo, feliz Natal. Feliz Natal e próspero ano novo. É o que deseja a todos a deliciosa e refrescante Coca-Cola, a bebida da família e da cordialidade. Feliz Natal, feliz ano novo, com os votos de Coca-Cola. E daí, hein? Eu quero saber como foi o seu Natal inesquecível. Sabe o meu como é que foi? Foi em 1966. Eu participei de um daqueles natais. Eu tinha 10 anos de idade. Foi um Natal terrível porque eu ganhei só presente que criança odeia. Eu ganhei lenço, ganhei meia, ganhei aquelas coisas horríveis e voltei para minha casa absolutamente frustrado. Quando eu cheguei em casa, meu pai me pediu para acender a luz do quarto. E eu entrei no quarto para acender a luz, senti um cheiro forte de coisa nova. Quando acendi a luz, tinha uma bicicleta, era uma Monareta, vermelha e branca, a bicicleta mais linda do mundo, no meio da sala. Aquele foi o meu presente, foi o meu Natal inesquecível, aos 10 anos de idade. Eu quero saber como foi o seu. Acho que tem alguém na linha. Alô? Alô, boa noite, Luciano. Quem fala? É Vinícius. Boa noite, Vinícius. De onde você fala? Eu falo da Zona Norte de São Paulo. Tudo bom? Tudo bem? Prazer falar contigo, gosto muito do teu programa, acho que é uma ilha de bom gosto aí, discernimento na programação do rádio brasileiro, viu? Muito obrigado, só por causa disso eu vou te mandar um livro de presente, tá bom? Oh, agradeço. Me fala aí, como foi o seu Natal inesquecível? Olha, minha lembrança é singela, lembro de vários presentes que eu dei, lembro sobretudo da mesa grande com 12, 15 pessoas, família toda reunida, mas eu lembro de um pote de bala colorida que eu ganhei de uma tia minha, acho que foi um dos presentes mais singelos que eu ganhei, mas é a lembrança mais vívida que eu tenho na cabeça. Era lindo, um pote com balas coloridas, de todas as cores e sabores possíveis. E uma coisa simples de tudo, né? É o que marca a gente, né, Vinícius? É verdade, isso me remete a isso mesmo. Às vezes as lembranças simples são as mais acalentadas mesmo, né? As mais saudosas. Tá bom, Vinícius. Obrigado por ter ligado, viu? Feliz Natal pra você. Obrigado, igualmente. Vamos em frente aqui. Mais uma pessoa, é a última ligação, na linha. Quem fala? Oi, meu nome é Ana Maria. Ana Maria de onde? Moro no Brooklyn. Brooklyn. É, e a minha lembrança de Natal é uma é um Natal adulto, não é criança. Sim. Eu tinha 31 anos e tinha acabado de ter minha única filha, que estava com 20 dias. Sim. E o meu marido, pro dia 24, disse, eu vou fazer tudo, você cuida da neném. Eu não estava doente, mas estava meio atrapalhada com o pós-parto, né? Uhum. E ele organizou tudo e quando foi às 7 horas, ele é de família alemã, ele me chamou na sala e essa imagem nunca eu irei me esquecer. Já era meio lusco-fusco, ele acendeu todas as velas na árvore, eu nunca tinha visto uma árvore porque nós não fazíamos Natal em casa. A árvore toda acesa com as velas vermelhas, os sininhos tocando, a música no fundo, e aí ele disse, agora nós somos uma família. Feliz Natal para você e com a Tatiana. Como é o nome dele? Rainer, só que hoje ele é falecido. Ah, que é muito lindo, lembrança. É muito bom. Que essa bom. Magia do dia 24 Aham. me marcou sobremaneira. Que bom. Muito obrigada de muito fazer obrigado esse depoimento. Por dividir, Natal pra você. Obrigado por dividir com a gente essa história. É digna de Natal mesmo. Um abraço a você. Feliz Natal, Natal a você. Feliz Natal para todos. Obrigado. Obrigada. Pois é, chegando no final do programa, é tão rápido, né? Mas é assim, vamos entrar em 2008 e eu vou completar 3 anos com o programa Café Brasil no ar. Terão sido mais de 150 programas, muitos dos quais você pode encontrar no meu site www.lucianopires.com.br. Lá você pode baixar este programa e ouvir de novo, quando quiser. E mais, estes programas também são transformados no blog Café Brasil, uma revista eletrônica. Tudo que você ouve aqui, você pode ler lá. As letras das músicas, as poesias, os textos, as fotos dos músicos, links para quem quiser saber mais, uma festa, uma inédita integração de mídias que só o Café Brasil proporciona. Experimente www.lucianopires.com.br. Vamos à capela, felizes a rezar. Ao soar o sino, sino pequenino, vai o Deus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Bom, bom, bom, paz na terra, pede o sino alegre a cantar. Abençoe Deus menino esse nosso lar. E é assim, é o som do clássico Sino de Belém com os titulares do ritmo que o nosso Café Brasil natalino vai embora. Feliz Natal, Feliz Natal. Desejo sinceramente que 2008 seja o melhor ano da sua vida. Com Tomás Ortega na técnica, Cissa Camargo na produção e apresentação de eu, Luciano Pires. hoje estiveram conosco os titulares do Ritmo, João Gilberto, Agostinho dos Santos e Adoniran Barbosa. É o seu Café Brasil comemorando o Natal. Vamos à capela, felizes a rezar. Gostou, hein? Então baixe para o seu computador acessando www.lucianopires.com.br ou deixe um recado no operadora 11-4195-6343. De novo, operadora 11-4195-6343. E para terminar, uma frase de autor desconhecido. Uma das coisas legais do Natal é que você pode fazer as pessoas esquecerem o passado com um presente. Com o patrocínio de Porto Seguro, consórcio de imóveis. O imóvel que você quer, do jeito que você pode pagar, você ouviu.